Vitor 372 baixado, travado, Gol 77, me informa que encontrou toda sinal chuva forte. Obrigado pela informação, comandante. Iremos repassar as outras aeronaves e também o controle de aproximação. O vento é 130 graus, 5 nós, ajuste é 1014, 904, cabeceira deslocada 90 metros. A pista molhada, escorregadia no primeiro e último terço. Estava, estava autorizado por o Gol 176. 176, obrigado. Cracas 17, mantenha a posição. Posição para casal 17. 1.150 pés. Pela informação, Gol 776, repito, autorizado. Pés. Aguarde para o táxi. Casa 17, está autorizado prosseguir no táxi? Não pode estar achando a torre no noite nesse momento. Vamos. Bom, no 940, táxi via Juliette, Alfa, quando na Charlie, torre no noite nesse momento, ajustando 014. Bom, bom. 0-4, Juliette, Alfa, 0-26, Gol no 940, bom. Solo Salvador, Web 6708, necessita voltar ao gate. Web 6708, autorizado retorno do gate para o gate 04. Tem condições de dar presente? Eu vou checar aqui então, retorno para o gate 4, se a gente tem condições de dar presente. Só um momentinho, por favor. Agora pro gate. É, já está coordenado com a infraero, está livre o objeto 6708. Só confirma o estimado para início do novo acionamento. A aeronave vai ficar pela manutenção, o web 6708. Quando tiver estimado, aí a gente passa. Ah, ciente, então foi um problema técnico. Positivo. Ciente, obrigado. Já no 7 ali, mantém. Ali não tem pra casar no 7. Gol 776, solo, livrando agora a direita, vai chamar o solo, 121 decimal 9, bem-vindo a Salvador. 219, Gol 776. Boa noite, Gol 776, livrou. Gol 776, táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Alfa, mantém sua Juliette, Gol 776. 3603, após o gol que táxi à frente, está autorizado Juliette, gate 03. Após o gol, Juliette 03, 3603. Quando o gol 884, pode confirmar que chove forte no campo? Vou confirmar. Torre, boa noite. Gol 9940, ponto espera pronto. Não sobre o campo, porém na final chuva forte. Na final chuva forte? Negativo, na final chuva forte, no campo não. 17, decola de Salvador agora às 4h05, chame o controle 199.35, faça um bom voo. Controle 19.35, grato, uma boa noite. Boa noite. Controle de Salvador, muito boa noite. Tracajá 17 decolado. Salvador, ascensão 270, perfil da PUCA. Tracajá 17, boa noite. Sobe a 270, sai da PUCA, vigilância. Tracajá 17. Aguarde a cópia com fins 360. Sempre aguardando o gol. 1, 2, 7, 3. 266. Controle Salvador, Kilo Zulu Romeu, com informação Whisky, passa 180 para 160. Kilo Zulu Romeu, desce para nível 050, chegada a mar e reduza para 250 nós. Está mantendo 250 nós, senhor. Reduza para 220 nós, 220, desce ao 050. 050 para 220 nós, Kilo Zulu Romeu. Foram 884, 2500, reporte Serra Vitor 366. 2500, Serra Vitor 366, 884. Aproximação final. Você estabeleceu a direção e intensidade do vento e corregou a velocidade de pouso na 28. É, comandante, o vento agora é 130 graus, meia dúzia de nós. O pouso na 28 deverá ser coordenado com controle para uma aproximação para 28, ok? E coordenar com os aviões que nós temos aqui para decolar. O vento agora é 130.49, ajuste MD-14, e quem reportou foi a aeronave da sua companhia, na final lá, passando o Serra Vito 372 com a chuva forte, ok? Depois fica normal. Depois fica normal. Então tá bom, obrigado. Não chove sobre o campo ainda não. Certo. 1940, autorizado a decolagem, o vento é 120 graus, 59, ajuste MD-14. Romeu para o sequenciamento, subvetor, mantenha presente pro seu limite, o localizador. Desça para 3 mil pés. Limitado pelo lock para 3 mil pés, Kilo Zulu Romeu. 197, confirme se copia o 360 Galeão. Afirmativo. Já 3197, autorizado 360 Galeão. Peso Luno 4, decola da 10, com curva direita na saída da El, transição Blaze. Transponder 5026, controle 1 no 9.35. Autorizado Galeão via da El Blaze, nível 360, via Peso Luno 4, primeira curva direita, transponder 5026, controle 1935, TAN 3197. TAN 3197, só confirmando o transponder 5026. 5026, 3197. Correto, entrou para o posicionamento, então 3197. Chamará, 3197. sistema à toa? A proa de Duna. Anteriormente foi vetorado para manter a proa e o limite seria o localizador. Ah, desculpa, retornante, 036 de proa. Vai atingir 3000. Deixa para o nível pé e prossiga na proa de Duna, pelo Zulu Romeu. Ajuste no 014, apenas atende para o tráfego à sua frente, agora 7 milhas com 190 de ground. Sente, vamos reduzir para a mínima. Obrigado. Sente, obrigado. Escutei. Coro 884, complete de aproximação, RNAV, torre 18, decimal 620. 186, 884. Tacajá 17, chame o centro Recife, 12685, alterne 12545. 12585, Tacajá 184, passando 372, baixar travado. Voo 884, ciente, continue a aproximação, informa o vento 130 graus, 89, ajuste 1014, quais são as condições aí agora? Por enquanto chuva moderada, pouca turbulência. Muito obrigado, iremos repassar essas outras aeronaves que virão atrás. O gol no 884, está avistado, pista livre, autorizado, pouso, cabeceira deslocada 90 metros, o ajuste dele 14, o vento no 30 graus, 7 nós. Atento, pista molhada e escorregadia no primeiro e último tempo. Positivo, estará atento, está livre pouso, pista 0, 192, 90 metros iniciais, o gol no 884, 1014 ajuste. Afirmo. 8 está no guia de 4. Solicita acionamento na posição posterior pushback. Gente, o Webjet 6708 informa que eu vou contactar o centro Recife, que eu tinha ligado anteriormente informando o seu problema técnico, mas está livre o acionamento aguardando. Web 6708. No Zulu Romeu, quanto está a persuasão, reporte CV372. Reportarei o Kilo Zulu Romeu. Aeronave ficaria para manutenção? Afirmativo, estava por conta da manutenção e nós com a manutenção agora vamos dar partida no motor e estando tudo em condições, já prosseguimos para o pushback e táxi. Vamos depender agora da partida do motor nesta posição e temos que dar uma partida manual, com fechamento manual. E se der tudo certo, a gente já prossegue, estamos prontos. Sem nenhum problema, autorizado o pushback. Ok, muito grato. Desça para o nível 050, a chegada Mari, o ajuste no 014. Desça para 050, a chegada Mari, no 014, a torre 940. No 884, no solo Salvador, ao 55, livre à direita, chame 121, decimal 9. Direita, 219, 1884. Afirma. Chamar para o táxi, 3197. noite, com 884, de sua pista. Boa noite, com 884, táxi via Alfa, mantém posição de da Juliette. Alfa, guardando seu Juliette, 884. Totalmente visual. Quilo Zulu Romeu, está autorizado o pouso, vento 120 graus, meia nós, cabeceira deslocada 90 metros. Positivo, ciente, cabeceira deslocada 90 metros, autorizado o pouso, Quilo Zulu Romeu. Mano, é o Papa Romeu? Confirma, é o Papa Romeu, Delta Oscar Golf, da confirmação. Papa Romeu, Delta Oscar Golf, desce para o 040, chegada Aman, o ajuste no 014. 040 Aman, Delta Oscar Golf. Está pronto para o push no 06. Bono 273, autorizado, chame táxi. Calma. 884, próximo da Juliette. Confirme? Confirma. Gol 1884, próximo da Juliette. Bono 884, mantém a posição da Juliette, aguardando coordenação de gate. Aguardando, Bono 884. Salvador, Kilo Zulu Romeu. Confirme. Quilo Zulu Romeu, livrou pista para geral. Quilo Zulu Romeu, autorizado. Alfa Quilo, parte 3. Alfa Quilo, parte 3, Zulu Romeu. Visual com tráfego fazendo pushback no 05. Afirmativo, 1884. Após autorizado o ingresso na Juliette para o gate 05, gol no 884. É, positivo. A aeronave entendeu então que a aeronave que está fazendo pushback vai deixar o 5 livre e precisa guardar o TAM, 1884. Tem um aeronave da TAM, o Airbus da TAM, fazendo pushback recuado no pátio 3, à esquerda. Está livrando o gate 05. Após a mesma, está autorizado a ingressar no Juliette para o gate 05. O gol no 884. Positivo. Entendeu então que após o TAM, que está recuado no pátio 3, está autorizado o ingresso na posição 5, 1884. Relativo. Alfa Salvador, TAM 3197 com táxi, 24 a bordo, alterna Guarulhos com 4 horas e 8 minutos. TAM 3197, aguarde para o táxi. Aguarda 3197. 384, mantenha a posição de da Juliette. Guardando. TAM 3197, táxi via Juliette, Alfa, quando na Charlie, torre no 8 decimal 6, o ajuste no 0 no 4. Bom voo. 7 Alfa, na Charlie, monitora 186, 3197. Afirmativo, gol no 884, Juliette, que é 05. 884. Gol no 273 para o táxi, 138 ao bordo, 3 horas e 22 de autonomia, alterna Campinas. Gol no 273, vai aguardar o parqueamento da aeronave da companhia no 05, após táxi via Juliette Alfa, quando na Charlie, torre no 8 decimal 6, o ajuste no 0 no 4, bom voo. Segue para o tráfego da companhia autorizada Juliette Alfa, ingressar na Charlie, vai chamar de 8614, voo no 273. Cruzeiro e autorizado em TAP. 050, boa direto em TAP, quem está após em TAP é o R9 para 10. Enviado a solicitação inicialmente manter a chegada. Autorizado, vai direto em TAP, né? Autorizado, vai em TAP, aguardando autorização para o R9, TAM 3662. Boa, TAP aguarda, sim. Meu Delta Oscar Golf, reporte estabilizado no localizador. Desce para 2.000 pés, o ajuste 0.1.4. Delta Oscar Golf. Reportará estabilizador 2.000 pés. Obrigado pela ajuste, Alfredo. A linha decola separada, 3.1.9.7. Boa noite, gol no 273, tá? Ponto espera da 10, pronto? Mantenha a ponto espera. Mantenha a ponto espera, gol no 273. Dá o controle? Delta 9410, no localizado. Complete aproximação, então 9410, torre 18, decimal 6 dúzia. 18, 6 dúzia, chama torre, tá 9410, obrigado. Meia, chame o controle, 199, decimal 35, bom voo, TRAN 3197. 3935, boa noite. 400. Escuta. Contato na decolagem, TRAN 3197, Fabel 360. 360, 3197. Pode dar uma cota. Após ETAP, voe servidor 366 e desça para 2500. Após ETAP, está autorizado o RNAV servidor 366 descendo para 2000, 3662. Boa noite, está 9410, passou externo. Já 9410, ciente, avistado. Informa o vento 100 graus, 5 nós, ajuste 1014, 1004, pista livre, molhada, escorregadia no primeiro e último terço. Cabeceira deslocada 90 metros, está autorizado o pouso, só 9410. E depois 10, tá 3197 solicita um desvio para o 300 para ele para formações. Proa 300 por quantas milhas? 10 milhas, senhor. Copiado, 10 milhas, 3197. Que modo